vento de ilusão. Todo esse infinito duro tempo da paixão. É inútil eu querer me enganar. Já estou vendo outra pessoa em teu olhar. Quando existe um vendaval, não há terra firme quando vem um temporal. São tantas coisas que mudaram em você. Não sinto mais tua paixão ao me beijar, nem a mesma sede de me amar. Mas não me prometa que um dia vai voltar, porque agora eu tenho que aprender a não te amar. Faça qualquer coisa, me ensine a te esquecer. Diga que é possível essa vida sem. É um momento de paixão. Não se mede em tempo um amor no coração. Nem sei se ainda vou te achar no amanhecer, porque entre nós não há rotina de viver. Mas não vai ser fácil te perder. Me ensine a te esquecer. Diga que é possível essa vida sem você. Mas não me prometa que um dia vai voltar, porque agora eu tenho que aprender a não te amar. Faça qualquer coisa, me ensine a te esquecer. Me ensine a te esquecer.